Itália, Alfa Tango, aguarde. Tango Índia Bravo, informe radial distância de Salvador. Índia Bravo, mantenha-se em condições de flight. Reporta farol de Sapó para o cruzamento do campo. 25 na escuta do solo. Afirmativo, na sua escuta, 1925. Ok, só para confirmar, foi checado no playback, realmente o seu cotejou arbor, ok? Arbor. Ah, positivo então, tá ciente. 2000 pés, né? 72. Mandou muito importante, tá 3628, segurança, escuta. Tá 3628, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá, mantém 628. Ou no 925, livre acionar, chame táxi. Para o pushback, chamando o táxi, voo no 925. Tá 3628, ingresso via Juliette, portão 08. Juliette para 08, 628, boa tarde. Alfa Tango, mantenha as referências visuais, reporta visual com destino. Estabilizado o Web 6722, X2. Web 6722, completa final, torre 1 no 86. 862, 6722, boa noite. Charlie Alfa Tango, tá 500 pés, confirme. Charlie Alfa Tango, não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie do transponder. O meu Tango Índia Bravo, informe código acionado. 0137, do transponder. Gente, estamos indo a bravo. O defesa. Solo Gol, Rona 395, está livrando. Gol no 395. O Alfa mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Uno 755, chama Recife, 1251, alterno 3321. Ok, chama Recife, 1251, alternando 3325, Gol 755, boa tarde. Controle, o Tango Índia Bravo? Prossiga. Tango Índia Bravo, agora já visual com o local de pouso, se autorizado, transfere a torres. Tango Índia Bravo, chama a torre 1 no 186. 186, Bravo. Trip 5241, no chama Recife, 1288, alterno 1260. Então, Recife 1222-260, prefeito 5241, grato, boa tarde, cara. Trip 5241, frequência 1288, alterno 1260, bom voo. Aqui 1288, controle Salvador, voo 1013, 1600 Equala. Voo 1013, contato radar, sobre mantém 360, voa Leda. Afirmativo, acende ao 360, voando pro Azileda da Presente, voo 1013. Para o táxi, o voo 925, com 141 na borda, 350, alterna com 20. Voo 925, Índia, ponto espera, semitorno no 86, ajustando 020, bom voo. Índia, no ponto espera, 18.6, 1920, voo 925. Controle ao voo, 16 e 12, alcançando o nível 1, nossa reserva prosseguindo na... Boa tarde. Gol 16 e 12, aciona a identificação, desce para o 050, chegada MAD. 050, chegada MAD, o gol 16 e 12, obrigado. Controle, o Itália Alfatano está passando o parque do Pitoto. Charlie Alfa Tango, chama a torre 1186 para o cruzamento. 86. Houston level 350. Roger, Portugal 022, ready to copy. Yes, I am go ahead, please, Portugal 022. Air Portugal 022, clear to destination, Lima, Papa, Papa Tango, flight level 350, take off from runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Alfa Romeo uniform, transition via upper whisk 58 until Romeo Echo Charlie, then via flight plan route. Call code 5527, departure control frequency 120.80. Airport number 2 is clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 350, take off runway 10, after departure left turn. Book a departure. Next, our Alfa Romeo uniform. Uniform with E58 until receive POR. Flight plan route. Block 5527. Departure frequency 120.8. Portugal 022. Portugal 022, ready back to correct. Call me ready. Call me 128, Portugal 022. Está visual com tráfego à sua frente, 12 horas 3 milhas. Robson 44. Negativo visual, está na rotatória agora o Patrulha 03. Gente, Patrulha 03, atento ao tráfego informado, chama a Torre Salvador 1186. Chama lá 118.6, 03. Autorização para reboque da ponte aqui, número 7 para o fim de número 9. Controle Salvador, gol 925, uma boa tarde. Gol 925, contato radar, sobe e mantém 360, saída Arbor. Arbor 360, no 925. Controle, é o Lima Aquilo Bravo? Lima Aquilo Bravo, prossiga. Olá, acionado 0126, boa tarde. Lima Aquilo Bravo. Suba e mantenha o 060, saída da El. Salve, mantenha o 060 na saída da El, Lima Aquilo. Lima, Kilo Bravo. Não recebo modo alfa nem modo charge. Transponder, cheque o mesmo. Aqui, aqui só, não recebi ainda. Olha, eu lembro aqui no Bravo, tem a possibilidade da presente voar na proa de Valença, mantendo 3 mil pés? Lima, Kilo Bravo, mantenha 3 mil pés, ajuste no 020, direto Valença. Tem 3 mil pés direto Valença, Lima, Kilo. Patrulha ou patrulha 03? Prossiga. A intenção do patrulha 03 é pouso na Polícia Federal, próximo ao Porto. Salvador, próximo ao corredor, bom fim. Mais do Porto. Julia 03, mantenha os corredores visuais, reporta visual com o local do Porto. Vai seguir pelo Interlagos, reportará as óculos no local de pouso, 03. Salvador, Oceané 6, amor, Oceané 6143, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH1 no 020, chegada bom. 4 mil, 120, 6143. Gol no 612, desce para 2 mil pés, QNH1 no 020. Autorizado ILS, posto estabilizado. Te considero de velocidade instável. Ok, o 16612 para 2000, reportará estabilizado com 1020. 16621, obrigado. Voo no 0 no 3, chama Recife, 1251, no alterno 3325. Agora com Recife 251, 3325, 0 no 3, boa. Gol no 601, aciona a identificação, 10 para 050, chegada ponte. Gol 050 na ponte, gol 01. Constante, Salvador, boa tarde, está pressão 90, cruza 180, canal 950. Constante 3190, aciona a identificação, 10 para 050, chegada Mari. Ok, 050 na Mari, autoriza etapa. Pode voar em tábua, presente. São 3190, mantém o perfil. Gente, confirme o tráfego no Recife, ó. São 3190, é o número 3 na aproximação. Mantém o perfil da chegada. Salvador 6143, solicita voar de novo. Oceané 6143, direto Duna. Direto Duna, 6143. 3190, reduza para 2509. São 3190, reduza para 2509. Reduzindo 340 para 150. Gol 1925, chama o centro Recife, 1260, alterna 1288. 260288, graças, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Patrulha 03, controle. Patrulha 03, está visual com local do pouso. Patrulha 03, frequência livre para o pouso. Chané 6143, desce para 2000 pés, QNH 1020. 2020-6143. Estabilizado é o gol 1612. Gol 1612, completa aproximação, chama a torre 1186, bom pouso. 1086, obrigado. Santa 390. Prossiga. Último tráfego, 12 horas, 7.3 milhas, sem identificação de altitude. 3190, confirme. Um alvo, 12 horas, agora 5 milhas no TQS, não tem um modo challenge. Santa 3190, o tráfego está mantendo 1.500 pés. É um Bravo, November, 2 Papá. Tente dar nada, 390. Está autorizado para o 6143, procedimento. Poxa, não é 6143, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Vai reportar. Aprovado via Pêsulo 10 até SMAP após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Brite, curva direita 5535 transponde. 1208 controle, Xané 6201. Xané 6201, autorizado Galeão 360, Pêsulo 10, SMAP, conforme a rota, decola da 10, da Euleda Brite, 5535 transponde. 208 controle. O Xané 6201 no correto, Xané pronto. Final reserva, no pé direto por zona. 1-43, estabilizou? Estabilizou. Puxando EMEA 1-43, completa aproximação, chama a torre 1-186, bom pouso. 186, até já. Lima Quilo Bravo, atenção ao tráfego 11 horas, 4 milhas, como Nordeste, em baixa altitude, um Bravo 2, Bravo 92 Papá. Gente, Lima Quilo Bravo, atento ao tráfego informado, reporta para descida. Eu vou no 612, celebrando essa escuta. Vou no 612, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette. Lima Quilo Bravo, desça com referências visuais, frequência livre. Partiu 050, gol no 601. Gol no 601, desça para 3.000 pés, quem negar 1020, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limitado pelo localizador. Direita para o 230, desce para 3.000 e vetoração com 020, gol no 601. Report about 022, clear to start up, come ready to taxi. Salvador, o voo 1856 para apresentar tráfego Recife, Recife. Voo 1856, Recife, aprovado nível 390, via Perui 58. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. 5536 com o transponder, 1208, controle. Você está transponder? 1856, transponder 5536. Autorizado 390 pela Brasil 58. Saída Puca, transição Caju, decola da 1-0, 536, transponder e 208, controle. Boa noite, 56, Peruísque 58, negativo é o Pesulu, ok? É o Peruísque. Boa noite, 56, correto, chame pronto. Boa noite, 3567, Brasília aprovado nível 350, via Pesulu 17. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbora Elefa, curva direita, 5537, o transponder 1208, controle. Tá 3567, correto, chame pronto. Por favor, chame 143, Lebron. Xanamé 1-43, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6143. Polo Azul 4206, 350 Recife. 350 Recife, aprovado, Azul 4206, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. 5542 do transponder 1208, controle. Azul 4206, correto, chame pronto. Autorizado interceptar o ILS, Gol 601. Gol no 601, autorizado ILS, reporta estabilizado. Irá seguir tráfego 12 horas, 8 milhas, com... Está iniciando redução agora. Quem está autorizado, com o número 2, vai reportar estabilizado o Gol no 601. 601, deixa para 2 mil pés. 2 mil pés, 601. Da Juliette, 6143. Oxana 6143, Juliette 01. Juliette 01, 6143. 86, bom pouso. Muito obrigado, Teresa. Uma boa tarde, boa noite aí, bom serviço. Pelo Quebec Serra, mantenha-se com referência de slide, via corredores, reporta Paris. Pelo Quebec Serra, informa que não recebo modo de charge de transponder. Pelo Quebec Serra, ainda negativo. Pelo Quebec Sierra, está mantendo ONU 1000 e ONU 00 PES, confirme. É Portugal 022, taxi via Apron, India, until holding point runway 10. At the holding point, call Talon 18 decimal 60, ultimate setting 1020. Roger, taxi via Apron, taxi via India, holding point runway 10, at holding point, tower 186, Portugal 022.